melhorar a nação. A nação do seu planeta, quatro quartos, três suítes, e justo o seu não é não. Aquela menina carrega a bolsa nas costas, vai pra universidade, tá esperando o busão. A outra menina pensa que o peso da bolsa reflete nas suas costas, demonstra indignação. Bolsas, cotas, absurdo, papai é o fim do mundo, é um esculhambação. Ser classe e o olhar de poesia.